nome é 326, seu número 5 para aproximação, redução para 230 nós. Reduzindo para 230 nós, 6326. Boa noite, 07, solo ao 03, liga direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219, boa tarde. 74. Hotel de gol 9074, identifique, chegada Golf, desça para o nível 060. 060, o gol 9074. O gol 9073, está mantendo a pro 240, só para evitar uma formaçãozinha aqui. Entre gol 9073, vai seguir tráfego sua frente e o Embraer 145 da passarela. Ok. 5 milhas, está livre a linha e decolar da 10, vento 140 graus com 8 nós. Frente do tráfego, livre decolagem 10, tá 31, você implica. Centro Quebec, Serra, ajuste a 10 no 8, mantém os corredores, informe em Paribe para ingressar no Interlagos. 1924, o tráfego já foi superado, chame Recife 12685 e alternado 12545. 12685, 2545, vai chamar. Silvio, 54 avião na FUI LS, cabeceira 10, baixar travado. Gente, vento 150 graus com 7 nós, altímetro 08, aguarde pista livre. Positivo, senhor, aguardaremos pista livre, 5491. Tem que vai na proa 200? Afirma. Tem que voar com proa 200, limite permanece gol 9073. Descida para 3 mil pés. 200, limite permanece até 3 mil, confirma. Afirma. Prêmio. Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01. Obrigado, 817. Mike, eco Delta, cópia. Autorizado Manati, 1.000 pés, decolagem pista 17, curva à direita, corredor axé. Controle 120, decimal 8, aciona 01, qual é só? Aciona 0125, Mike, eco Delta. No Tantru, 155, radio contact, flight level 360, fine heading, leader position. RG, right turn, flying direct to leader intersection, keep climb to flight level 360, unrestricted. De 14 agora, 118 decimal 6, 1018 no ajuste, bom voo, Mike, eco Delta. Soldar encerrado, chame Lias na frequência 1201. 1201, ainda mais alto. Cópia. Autorizado o voo local, Salvador, Salvador, conforme nível 040. Decolagem da pista 17, após decolagem primeira curva à direita, afasta no perfil da subida Coral, até 3,5 milhas, prossegue com toque emitido em Valência e após retorno para procedimento em Salvador. A frequência do controle em Salvador é 120, decimal 8, aciona o transponder 0271, o Golf Quilosca. O gol 9073 informa um Bravo November 2 Papá à sua à direita, está mantendo 1.500 pés nos corredores. Certo, obrigado. Delta Romeo Charlie. Confirme para controle. Delta Romeo Charlie, tem condições de voar direto Caju? O Delta Romeo Charlie chama Recife para a coordenação de Aracaju, a frequência 12685 e alternado 12545, tamo voo. 2545, 2285, Charlie, boa tarde. 1018, tem um bom voo, Golf Quilosca. Solo azul 4118 para pushback acionamento na 3. O azul 41118 coordena com a equipe de pátio após a passagem do Boeing da Gol à retaguarda, inicia no 03 e chama táxi. Após o gol na retaguarda, vai iniciar o puxão, o táxi azul 4118. Solo Salvador, mais uma vez, muito obrigado, até boa tarde. O Pátio 3, atenta ao balizador. E o Pátio 3, atentaremos ao balizador, 549. Solo Salvador, gol 9072, está pronto para o puxão de treinamento na ponte 08. Gol 9072 autorizado, chama táxi. Está autorizado, reclama para o táxi, 9072 a gol. November Alpha, cópia. Ato, bom feriado. Decolagem da pista 17, de primeira curva à esquerda, corredor forte 1 no 1000 pés, até 20 milhas, controle 120, decimal 8, aciona 0171, Índia November Alpha. Gol 9073, está livre a descida para 2000 pés, completar a final ILF, chame a torre na frequência 18612, tomo posse. Tá 2018 também, até daqui a pouco. Confirmando o transponder 0171. Seja, zona. Boa tarde, Golzo 9073, reparte marcador externo. Zona externa, eu lhe chamo. 8, tem um bom voo índio, November Alpha. Finalmente chama para o táxi. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 1075, na frente da Serra. Estou na altímetro no 0 no 8. Aí, pode no 0, passageiro. And flock transition, Salvador departing frequency 120.8, and squawk code is 5142, Oceanet 6314. Petrolina, level 3 will be zero. Depart runway 10 with left turn, then accomplish with normal departure flux transition. Talking 2, talking 5142, and departure control 1204. Channel 6314, just to confirm the flight level 340, come back watch for pushback and start to get 05. We'll report for pushback and start to 0-4. Chame para o ingresso. Gol 9072, agora pronto para o táxi com 178 por favor, 2 horas e 15, autonomia alterando aqui mesmo, Salvador. Gente, gol 9072, autorizado táxi via pátio, Índia, ponto de espera da 10, chama a torre 1118 decimal 6, o ajuste 1018, tem um bom voo. Pátio Índia no ponto de espera da 10, torre 1118 com 10118 norte, gol 9072. Protax azul 4118116, 3 horas e 20, alterna galeão. Autorizado direita, Índia, ponto de espera da 10, torre 1118 decimal 6, com 1018 no ajuste, tem um bom voo, o azul 4118. Obrigado, ponto de espera 186, azul 4118, boa tarde. Carton. Lima, Vitor Delta. Identifique, chegada Mari, deixa para o nível 060, informe a indicada. Estou com 280 de indicada. 7, Lima, Vitor Delta, deixa para o nível 060. Para o 060, aumenta ou diminui? Obrigado, mantém a indicada. Vitor Delta. Exação. Sinal 9. Direita 219, boa. 5150, web 5729. Gente, estamos autorizados para confins do 360, virrota do plano, bridge a Pesulono 6, segundo da pista no 0 com a primeira curva à direita, saída da Euleda 208 ao controle 5150, transponde. É o 5729 da web, está no portão 2. Correto, 5150, só atentando que após o Leda voa direto bridge, chama pronto, pushback acionamento, 5729. Gente, após Leda bridge, 5729 vai chamar o acionamento. Levou o passarelo 2230. Passarelo 2231, boa tarde, táxi via Alfa e Juliette remota 14. Alfa e Juliette remota 142231. Primativo. Gente, aproxima então para 17, encurtando na medida do possível, sem reduzir, reparte 3 milhas. Reporta 3 milhas, Serra. 62, Xanel 6326. Xanel 6326, completa final, Xanel Torre 118, decimal 62, certo? 7286, ou Xanel 6326. Lima 24, 3 Lorão. Minha 326, reporte externo. Vai reportar no céu, minha 326. Salvador, boa tarde, azul 418, ponte Bela da 10 por 1. Boa tarde, azul 418, ali mantendo 0. Ali mantém no 0, azul 4, 1, 1, 8. Prossiga. Horas e 30, livre acionamento, chama para o táxi. Oi, Salvador, bom ataque, gol 972, a próxima ponte, superando o 9 aí, pronto. Boa tarde, 9072, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, gol 9072. Se o Quebec Serra, devido ao tráfego na sinal no zero, não vai ser possível prosseguir como número 1. 360, pela esquerda, repartirá ingressando o sinal no 7. Repartirá reingressando o sinal no 7, Serra. Mantém o ponto de espera ainda no Vemeral. Alfa. 9073, solo 14, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, igual 9073. Companhia que está passando pelo, deixa para 2000, ajuste no 018, informe no localizador, gol no 075. Sim, aproxima de 1 décima para 2000, gol no 018, reporta um localizador, gol no 075. Portão 03. Alfa Juliette, portão 03, bora 9073. Chanel 6326, livre pouso lá no 0, vento no 50 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 8. Livre pouso 6326. Azul 418, decolado 1126, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. Interceptou final da 97, visão com tráfego da Chanel na final da 0, Quebec Serra. Gente, continuando na final, aguarde autorização para pouso, confirmando, segue para o Pátio 5. Afirmativo. Boa tarde, azul 4118. Azul 4118, boa tarde, contato radar. Subiu para o 300, autorizado Leda. Subindo para 300 para de Leda, azul 4118. Radar? Eu. Tango Lima Vitor Delta, desça para 3.000 pés, o ajuste no 018. 3.000 no 018 no ajuste, Delta. Como é que você tem livre pouso, senhor? Afirmo, livre pouso no 7, vento no 40 graus com 7 nós, altímetro no 018. Livre pouso no 7, Serra. 326, solo 17, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre a 219, 6326. Pode azul 4138. 4118. Prossiga. Dispensa causa dessa restrição de 20 milhas de Salvador? Essa restrição é só para sair da EL com a pista em uso 28, comandante. Ah, tá ok, obrigado. November Alpha Lima, antena 7. Back Serra, Solo 18, livre táxi 45. Torre Rio Gol 9074, estabilizado, baixado, checado, avistando. 29074, vento no 40 graus com 99, altímetro no 08, aguarde pista livre. Nosso escuta o 74. Golf Kilo Oscar, observe a aeronave ingressando no pátio, após a mesma, livre o táxi, chama para o ingresso, altímetro no 08. No 74, livre pouso não no 0, vento no 40 graus como 09, altímetro no 08. 7, baixado, checado, prossegue, o Gol 9074. 9072, decolado 219, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde. Tudo ligou 9072, decolou na sua escolha. Gol 9072, contato radar, saída Puka, subiu para o nível 310. Puka 310. Lima, Vitor Delta, está autorizado a final ILS, desça para 2.000 pés, vai seguir tráfego à sua frente, Boeing 73787. Vitor Delta, ciente. Quantas milhas estão na minha frente? 10 milhas. Aplaudido, Vitor Delta. Pronto. Após decolagem, curva à esquerda para agilizar, livrar o eixo down no zero. E o decolar down no 7, vento no 40 graus com 9 nós. Voo 9074, solo 21 no livre direita, solo 121 decimal 9. 1219 vai chamar. Delta Lima, mantenho no 7. O 1075 interceptou o ILS, agora passando Duna. 7, gol no 1075, completa final, chama a torre 18612, esse tomou posse. Torre 18612, obrigado, até já. Juliette remota 13 do Pátio 1. Alfa Juliette remota 13, voo 9074. O Delta MC, edição para aproximação, tráfego já está 7 milhas à sua frente. Imediato. Rodando 7, vento no 50 graus com 8 nós. Chevron, lugar 28, Alfa. Gente, India November Alfa, pro de buraquinho, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, pro de buraquinho, Alfa, grato até regresso. sou Papa Romeu, Índia 90 Alfa, com 16 graus na sua escuta. Boa tarde, Índia 90 Alfa, mantenha o número 3, corredor forte. Informe intenção de voo, afastar por 20 milhas e depois retornar. Afirmativa, em manobra, vai estar 20 milhas, Índia 90 Alfa. É, aqui na escuta. Escuta. Salvador, o TAN 3217, cópia, confirme. 3217, confins 36, está autorizado. Via Bridge, Apesulou 16, decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda após Leda, Bridge. Controle 120, decimal 8, aciona 5152, TAN 3217. 360, a nossa aerovia Apesulou 10, a El, Leda, Bridge, 5152208. 1208, confirmando 5152, chama pronto no 04, TAN 3217. 04, 5152208. Azul 4118, chame agora Recife, 1251 e alternado 13325. 251-3325, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Controle, é o Mike, cuidado, tá decolado, pronto, maratinho, viu, tá girado. Autorizado direto Manati, Mike Eco Delta, informe livrando a CTR. Direto do PES, Manati, formalizando a CTR, Mike Eco Delta. Controle Salvador, boa tarde, Papatango Kilo, uniforme Kilo, informação Sierra. Boa tarde, Papatango Kilo e uniforme Kilo. Acione a identificação, está autorizado a chegada BOF, chame no ponto ideal desse da rua. Identificou BOF, chama no ideal de descida, fila no quarto de ano. O Kilo Uniforme Kilo, confirme a sua intenção de pouso, é a 10 ou a 17? Pode ser 190. 7, então está presente a 62 milhas de Salvador, vigilância. Está presente voo na proa de BOF, chamando no ideal desse da. Voando BOF, chamando no ideal desse da, aqui no quarto. Viva direita, só 121 decimal 9. Direito 219, obrigado. Passa o estéreo para o cancelamento, Lima Fedeto. Lima Vitor Delta, regras visuais aos 26, segue para 17 com base pela direita, reporte na final. Matheus, reportará na final, Lima Vitor Delta. Tio, foi formado pelo infraero, remoto 13. Estamos aqui, não tem ninguém, estamos aguardando. Primeira nave na pista na 7, só? A nave já na cabeceira, alinhando para decolar. Afirmativo, base para a final, Lima Vitor Delta. Que o Oscar ali decola da 17, vento 130 graus com 99. Tarde, táxi via Alfa, reporta antes da táxi via Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, com 070. O Sol no Gol 9041. 041, boa tarde, Salvador Recife no 350. Tem um plano para 1840 já vencido, apresentou o André, né? Vou checar, só pra... Seguiu? Poderia confirmar a chegada, modifica se a gente aproximar para 17? Matheus, se eu for pousar na 17, será melhor voar na proa do VOE e informar para a mudança de regra. Se a gente não está familiarizado com a região, então vamos manter a chegada. Porque não faz muito bem. E depois o pouso vai prosseguir para os hangares. Sete. 217, seu para por estreito acionamento. Sim, então número 12 no setor, aguarda para inicial, tá 3217. Aguardando. Vai ficar decolado aos 28, controle 120, decimal 8, bom voo. 2 km. Controle, controle, o Papa Romeo Índia November Alpha. Mike Beck, prossiga. Coloca o Papa Romeo Índia November Alpha, controle. Ah, prossiga, Índia November Alpha. Ah, é, autoriza a sessão para 2500 pés, na menos gestão. Autorizado, 2500 pés, Índia November Alpha. 2500, Alpha. Controle de Salvador, Papa Tango, Golf Kilo Oscar. Boa tarde, Golf Kilo Oscar. Saída Coral, suba nível 040, vigilância. Golf Kilo Oscar. Sobre táxi, tá o táxi. Táxi, 729. 121 no abordo, autonomia de 3 horas e meia, perna Guarulhos. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 110, torre 118 decimal meia, o ajuste 1098, bom voo, web 5729. Direita via Índia, ponto de espera da 110, 186, chama 5729, com 108 no ajuste. SP Juliette, voo no 075. 1-9-0-7-5, ingressa via Juliette, táxi lento, vai ficar atento ao Boeing da companhia que está aguardando o balizador aí na remota, prossegue para o portão 09, voo no 075. Prossegue táxi lento do 09, voo no 075. De 217, iniciando 04, chama táxi. Chamará para o táxi, o 3217. Web 5729, próximo ponto de espera da 1-0, pronto. Web 5729, a linha decola da 1-0, vento 140 graus, com 8 nós. A linha decola da 1-0, 5729. Passarinho 2231 no Barreiras, o nível 340, pronto, copy. Autorizado Barreiras, o nível 340, via rota conforme o plano de voo. Decolagem da pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda. Realiza a perfil da subida Momo. Cogbo após direto, decolar o controle aéreo 120 decimal 8, aciona 5162. 240, Barreiras, comporte rota, decola da 10, com curva esquerda, saída Momo após Cogbo, após DCT 1208, 5162, responde 2231. Protejamento correto, chama pronto na remota 2231. Confirme 10 até 4. Descida para 4 mil pés, o ajuste 10018 ao Alfa Tango Tango, chegada ao Alfa. Alfa Tango Tango, 4 mil pés na bola. Controle de Salvador, eu vou no 755, uma boa tarde, estou autorizado até 16, 05 da Boa tarde, gol no 755, identifique, chegada ao Alfa, desce inicialmente para o nível 090. 090, identifique, gol no 755. Leda Bridge. Israel Leda Bridge, obrigado. AD 5729, contato radar, subiu para o nível 360, autorizado Leda. 360 Leda na proa, 5729. Guarulhos, com 4 horas. Confirmando 138 a bordo. Confirmo, então. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal meia, o ajuste 10018, tem um bom voo, tá 3217. Índia, 18 meia, 1018, obrigado, bom trabalho.